vírus em você. Esse vírus de amor tá me matando. Tô seguindo os passos pra te esquecer. E com álcool é que eu tô me hidratando. Tô conseguindo de pá pra desinfectar meu coração infinitado. E até eu superar essa vida de pá, virou abrigo temporário. Tá. Coração e vida.